A memória é compreendida em diversos campos da psicologia como um local de armazenamento, em que as informações ficam guardadas e, quando há necessidade, recuperadas de forma literal. De acordo com essa ideia, uma boa memória é aquela em que o sujeito é capaz de guardar o máximo de informações possível e depois recuperá-las de forma literal. Este modelo de memória bastante difundido ganhou força com os experimentos, sobretudo de Ebbinghaus, no século XIX, considerado um dos pais da psicologia experimental. Em seu experimento, utilizando uma lista de palavras sem sentido, ele percebeu que quanto mais ele repetia as palavras, mais facilmente ele conseguia lembrar posteriormente. Assim, ele construiu o que chamou posteriormente de curva do esquecimento. Ou seja, quanto mais repetimos as informações, mais profundamente elas ficam cravadas em nosso substrato mental, segundo seu modelo. E assim fica difícil de esquecê-las. Tal ideia é semelhante a algumas concepções gregas sobre a memória, em que ela era considerada como um presente da deusa Mnemosyne, sendo cravada em nossas mentes, semelhante às escritas em blocos de cera, utilizados na época. Porém, quando falamos de memórias mais complexas, por exemplo, um filme que você viu, uma história que você leu, ou algum fato acontecido alguns anos atrás em sua vida, aquilo que chamamos de memória de longo prazo ou memória procedural, notamos que não recuperamos as informações de forma literal. Primeiro, não lembramos de tudo 100%. Quando contamos sobre um filme para alguém, geralmente falamos do que foi mais significativo para nós, que é o que, de fato, lembramos. Então, notamos que a nossa memória não guarda, e aí eu estou falando guarda, entre aspas, todas as informações, mas apenas aquilo que nos é significativo. Além disso, outros tipos de modificações podem acontecer com a nossa memória. Existe a tendência, por exemplo, de criarmos eventos que não aconteceram, inserirmos elementos que não existiam antes e transformar aquilo que lembramos. Mais uma vez, o motivo disso acontecer se dá pelos significados que atribuímos àquilo que lembramos. Como não lembramos de tudo 100%, tendemos a cobrir essas lacunas de memória com coisas que são significativas para nós, para que no fim, o que lembramos faça sentido para nós mesmos. Por isso, às vezes, podemos ter certeza que lembramos de algo, mas outras pessoas não lembram. Realmente essas pessoas podem não lembrar de algo que aconteceu, ou simplesmente estamos lembrando algo que nunca aconteceu. Estamos criando uma falsa memória. Esse termo falsa memória é amplamente estudado pela psicóloga norte-americana Elizabeth Loftus. Em seus experimentos, ela mostra como, por exemplo, é possível criar falsas memórias nas pessoas a partir de sugestões. Seus estudos também abordam principalmente questões relativas a testemunhos judiciais, sendo relevante nessa área. Eu acrescento a ideia de Loftus que nem tudo que lembramos de forma distorcida são memórias falsas, no sentido literal. Mas, como já disse, tentativas de fazer com que aquela memória faça sentido. No fim das contas, podemos construir novos significados às nossas memórias pelo ato de lembrar. É um processo natural e inerente ao ser humano. Ninguém lembra de tudo 100% de forma literal. A todo momento, nós estamos criando memórias novas. Nós estamos construindo memórias novas. É importante essas modificações, pois, se lembrássemos de tudo de forma literal, apenas seríamos reprodutores de conteúdo, sem a capacidade de dar o nosso toque, a nossa contribuição, o nosso significado ao que está sendo rememorado. Não existiria nada de novo e nem seríamos capazes de nos adaptar a novas situações, pois apenas reproduziríamos nossos aprendizados e experiências. Eu sou João Tenório e esse foi o QuickCast.